pernas para saltar. Fecha os olhos para girar. Estica bem a tua mão. Pega em ti e vai rodar. Quando estás a rezar, não te prendes na roda. Todos a bater uns nos outros. Deixa ver se eu consigo. Para a esquerda, para a direita, encontra alguém para dançar. Para baixo, para cima, as voltas no mesmo lugar. Quando estás a dançar com o pipa, entras na roda, pode ter um par. Quando o pipa é a saltar, levanta a pão para lá. Já viste, nós continuamos a bater uns nos outros. Deixa-me lá ser eu a tentar.